nunca foi criança e aprontou demais. Sabe que essas lembranças ficam pra trás, mas tem coisa que a gente não esquece não. Tipo leite em pó na colher, grudando no céu da boca, era irmão. Era simples, mas era felicidade. Coisa boa que não volta é saudade. E no meio da zoeira era emoção. Eu aprendi umas coisas de coração. Só quem viveu sabe o que eu tô falando. Para pro louco momento raro e cantando. Leite pó na colher rindo à toa. Era tão pouco e valia coisa boa. E se me chamar de gênio, eu nego. É verdade, porque o gênio de verdade não fala, ele faz. Entre brincadeiras, histórias pra contar, eu vi que humildade é o que vai ficar. A vida é mais bonita quando a gente entende que valor tá no ser e não no que se vende. Era simples, mas era felicidade. Coisa boa que não volta é saudade. E no meio da zoeira e da emoção, eu aprendi umas coisas de coração. Só quem viveu sabe o que eu tô falando. Para com o louco, momento raro e cantando. Leite pó na colher rindo à toa. Era tão pouco que valia coisa boa. E se me chamar de gênio, eu nego. É verdade, porque o gênio de verdade não fala, ele faz. O segredo da vida é aproveitar as pequenas coisas que o tempo não vai levar. E seguir sorrindo mesmo sem razão, porque isso é o que alimenta o coração. Deus sabe o que eu tô falando. Para tu louco, momento raro e cantando. Leite em pó na colher rindo à toa. Era tão pouco que valia coisa boa. E se não